foi viver bem, bem nesses vermes, mano, click, clack, inimigos e tic tac, concorrentes. Eu vejo tudo que se passa agora. Vem bem, bem nesses vermes, mano, click, clack, inimigos e tic tac, são concorrentes. Eu vejo tudo que se passa no momento. Vem bem, bem nesses vermes, mano, click, clack, inimigos e tic tac, são concorrentes. Eu vejo tudo que se passa agora. Vem bem, bem nesses vermes, click, clack, inimigos, tic tac, concorrentes. Eu vejo tudo que se passa no momento. Vários se matando que eu sei, hey, tão vivendo no delay, hey. Meu faro é macabro, ela pede o que eu trago, ela pede o drag e depois já vê, hey. Não fala que eu não te avisei, hey. Desde quando eu te avistei, vou internacional, levo um arsenal, escalando do Portugal, passando LA, hey. Leva ela pra casa assim por hora, hey. Carro costurando assim por hora, várias tão cobrando assim por hora, e é só começo, hoje não tem hora, hey. Entra nunca mais quer ir embora, cuidado quem tá rindo depois chora, hey. Loto faz beat que estoura, bora linda, vambora, bola logo essa tora, hey. Tudo nada na memória, lembra, hoje os dias serão de glória. Faço pelo nome na história, que se foda a história, tô querendo a vitória. É o tudo nada na memória, lembra, hoje os dias serão de glória. Faço pelo nome na história, que se foda a história, tô querendo a vitória. Foi viver bem, bem nesses vermes, mano, click, clack, inimigos e tic tac, concorrentes. Eu vejo tudo que se passa agora. Vem bem, bem nesses vermes, mano, click, clack, inimigos e tic tac, são concorrentes. Eu vejo tudo que se passa no momento. Vem bem, bem nesses vermes, mano, click, clack, inimigos e tic tac, são concorrentes. Eu vejo tudo que se passa agora. Vem bem, bem nesses vermes, click, clack, inimigos, tic tac, concorrentes. Eu vejo tudo que se passa no momento. Vamos ver quem se dispõe, então vai. Quero ver quanto tempo cês aguenta. No minuto cês pula, no outro cê deita. Chubo trocado no dói, sem dó, boy. Vários falam que é nóis. Pode ver que eles serão os primeiros a correr. Não fode, peso no porte. Rumo a norte da Inglaterra, zona sul. O passo é forte. Meu passaporte, enquanto eu passo forte. De rolê na Zara com meus braços forte. No trem é pra quem tem suporte. Eu já vi que o trago é bem mais forte. Eu faço o que for, preciso ver. Nem que depois não dê pra voltar atrás. Quero ver mais do que só tramas. Viver pelo mundo e pra Bahamas. Ouro não é o que me sustenta. Nem compensa dizer o que valeria. É correria, como eu diria. A vida é curta e mais um dia é o que valeria. Chega de patifaria, ei. Um salve pra periferia. Jam back to my nigga. É o trem. I was born in a storm in a cave and I climbed out crawling. Clawing my brain and my eyes out. Run up in the yard with a sawn off pork chop. Sirloin slap man straight to the eyebrow. Lost count of the spitters on board off. Walk off yawning, I bathe in the light now. Catch street rhyme but then raking the lines out. Wild out match with a face full of dry mouth. J-A-M-M-Y bastard. Wade in a rave on the next hype blaster. Peek on the gas for the 10th time after. A hoovie, a stash in a red strap darker. Man, I said 10 times darker. All got crews but I rep mine harder. SMB in a real life drama. Set heads free when I spill my lava. I'm a master, use your brain. I say the right rhymes out of mucus stains. And whenever life's dry, I recuperate. And when I cruise with the suits of commuter trains, I feel sick, like the tunes I make. Picture the news and with human waste. I fumigate my room and hallucinate my crew. Do this, I'm even a gruesome waste. Still, too fucked to communicate now. Too fucked to communicate still. Too fucked to communicate. My crew do this, I'm even a gruesome way now. Too fucked to communicate still. Too fucked to communicate. Hey. Jam Baxter, La Viella, Shatter.